pago pra quem vir. Manda se apaixonar quando vê os vida louca. No bosco várias onças, a escama nunca fala. As peças só pros promovil, adrenalina minha. Agilidade na função, pago pra quem vir. Pra ver o bolso de aquário, diz aí quem não quer. Red label, altas donas, desfilar de Nike no pé. Função de vida louca, não vacila, não dá toca. De cima com as quadradas, injeta fogo e alma cebosa. Ali é nós que faz, você sabe como é. De goofy se trocou, tirando onda com os gamba. Prossegui na madruga e atrás da numerada. Nós tem bite, tem a massa, consta tudo na quebrada. As donas se apaixonam quando vê os vida louca. Várias onças, a escama nunca fala. As peças só pros promovil, adrenalina mil. Agilidade na função, pagou pouco quem viu. As donas se apaixona quando vê os vida louca. No bolso várias onças, a escama nunca fala. As peças só pros promovil, adrenalina mil. Agilidade na função, pagou pouco quem viu. Rasga tanque que é serão. Eu tenho que ela quer, lance scam e rupinol. Dinheiro pra gastar de rolê pela cidade. Fumaça pro ar, comemora a liberdade. E se capa cola e vem pagar de tabarel. Trapacear no jogo, a vingança é cruel. Função corre louco atrás das numeradas. Nós invade, faz dinheiro e tira onda na quebrada. As donas se apaixonam quando vê os vida louca. No bolso várias onças, a escama nunca fala. As peças só pros promovil, adrenalina mil. Agilidade na função, pagou pouco quem viu. As donas se apaixonam quando vê os vida louca. No bolso várias onças, a escama nunca fala. As peças só pros promovil, adrenalina mil. Agilidade na função, pagou pouco quem viu.